sintoniza aí que essa porra é brisa sem brisa, negui. Todo mundo sabe que malandro não para, dá um tempo. A fumaça voa com vento, mas curte o momento. Ela só de calcinha e a minha blusa do Flamengo. Do seu lado não tem neurose, é o meu melhor momento. Só queria viver em paz e trazer pro lado de cá. Daqui uns anos tudo muda e ela vai ficar forte. Bota a cara, bate de frente pra tu ver onde vai dar. Aqui nós não costuma errar, da mancada eu nunca conivente. Aperta o balão do pulmão, maço de cal. Sinto uma falta de casa, eu desconto na letra sim, eu rimo pra desnar. Na esquina de onde eu vim, escorrendo sangue. Essa vida é louca, é tipo um bumerangue. Tudo que cê faz um dia vai voltar pra você. Na cara desses olhos gordo, rajada de PT. Para na frente do trilho pra sentir a força do trem. Quantas vezes me vi sozinho, do meu lado tinha ninguém. É que malandro nunca para, nós só dá um tempo. Da rua pra rua eu nunca fui de momento. Malandro não para, nós só dá um tempo. Da rua pra rua eu nunca fui de momento. Alguns jovens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.